O moleque com a 9, seu pai na cadeia, não tem felicidade e convive com a tristeza. Olhar para o lado, não ter comida no armário, e vem na cabeça de quadra o empresário. De ver na quebrada, dinheiro chegando fácil, um 12 em 5, 7 e pro arregaço. De ver os malandros, tudo bem montado, dinheiro, Rolex, arma de advogado. O crime não compensa e ele está ligado, ele corre pelo certo, não se envolve com o tráfico. Seu pai sempre falou, não entre nessa onda, obedeça a sua mãe e cuida das crianças. Não entre nessa vida, não entre por embalo, todo mundo me falava, aí sou seu aliado. Agora estou aqui, sofrimento o tempo inteiro, pensando em vocês e apoiando o carcereiro. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. Ele pensa duas vezes antes de entrar, pensa no seu pai, pensa em traficar. Ele pensa no gerente, chorando assustado, olhando para a 9, todo ensanguentado. Ele pensa com mulher, com carro e respeito. Na vida do crime sempre foi o mais ligeiro, começou a usar droga e só alegria. Crack, cocaína, maconha todo dia. Agora não interessa o que eles vão pensar. Agora eu sou o tal, um dois pra te matar. Meu pai tá na cadeia, minha mãe eu só lamento. Não tenho dinheiro pra comprar roupa, um alimento. Eu cansei de humilhação, de comer água com pão. Meu negócio é fumar crack e ficar na disposição, pra ir na joalheria e trazer o malote, rubi, diamante, ouro e vários dólar. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. Não queria me envolver, mas com o crime estou envolvido. Troco tiro com os polícia, vida louca, eu sou bandido de rolê. Na quebrada escutei uma conversa, meu pai está voltando, a liberdade tá na espera. Eu nunca pisei no campo de futebol, já roubei muito boy de Audi no farol. Eu moro no barraco, perto do esgoto, eu vivo diariamente com rato boiando morto. Amanhã vou na cena e roubar uma mansão, grudar a madame, testar o meu oitão. Não quero minha mãe chorando no ML, atrás do meu corpo que os polícia se divertem. Meu pai me ligou, não quer mais saber de mim. Comprei cocaína, vou consumir. Eu queria ganhar um pouco de dinheiro, andar nos pano louco, na quebrada ter respeito. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. O governo se esquece que aqui ainda a vida não liga para o povo da periferia. O moleque com a 9 não é brincadeira, te manda pra perícia, te manda pra gaveta. Agora eu tô ligado que o até ilusão, se não for cadeia, mais um corpo no caixão. Eu já vi muito exemplo aqui na favela, entra na apetite, no fim entre vela. O dinheiro é fácil, não tem preocupação, você anda na quebrada, vive admiração. As cachorras perversas só quer o meu dinheiro, só gosta de ladrão, diz que é uma maloqueira. Tranca fiado, eu não fico preso, eu não vou. Sistema carcerário, eu tenho mau pavor. A lei do sistema é a lei do caixão. Sistema te humilha, quer você na detenção. O boy na frente da PT3 sem parar, engravatado, cuzão, começa a rezar. Se liga, sangue bom, o crime não é fácil, anda pelo certo e nunca pelo errado. Sai dessa vida, truta não compensa, não queira sua mãe te vendo na gaveta. Segue firmão, com Deus no coração, esqueça a PT e dispensa o oitão.